quando ele tem de cabeça, é Kant mais baixo do que eu, porque ele é novício. Inclusive, esse verso que eu vou hoje. Então, na próxima edição, pode estar caro, mas agora até eu mesmo tenho que estar equilibrada para o nosso mais baixo. Meu irmão, cadê você? Onde você está? Meu irmão, cadê você? Onde você está? Estou junto com o carro do jardim do céu do mar. Estou junto com o carro do jardim do céu do mar. Com amor e com carinho, fui recebido. Com amor e com carinho, bem que ele dizia: como é bom ter um padrinho. Bem que ele dizia: como é bom ter um padrinho. Ter um bom padrinho, tem que ser bom afilhado. Para ser um bom padrinho, tem que ser bom afilhado. Tem que terminar a doutrina, continuar o seu trabalho. Tem que terminar a doutrina, continuar o seu trabalho. De iluminação, tomado sem seu aparelho, pago seis vidas de solidão. Tomado sem seu aparelho, pago seis vidas de solidão. Para eles receberem o que nós recebemos. Para eles receberem o que nós recebemos. A verdade e justiça é que o padrinho está dizendo. A verdade e justiça é que o padrinho está dizendo. É ruim pra quem fica, mas é bom. Receba esta mensagem que eu vou te mandar. Receba esta mensagem que eu vou te mandar. Através do aparelho da marinha do céu do mar. Através do aparelho da marinha do céu do mar. Nunca se sinta sozinha, sempre estarei contigo. Te lembra quem nos uniu? Foi nossa querida madrinha. Te lembra quem nos uniu? Foi nossa querida madrinha. Lá do Mafia lá do Mafia, ela vai sempre te olhar. Para quando vier tua frente, vai sorrir e chorar. estiver sofrendo, vai sorrir em vez de chorar. Meu irmão, cadê você? Onde você está? Meu irmão, cadê você? Onde você está? Quando é bom ter um padrinho, bem que ele dizia, quando é bom ter um padrinho, para ter um bom padrinho, tem que ser bom afilhado, para ser um bom padrinho, tem que ser bom afilhado. Continuar os seus trabalhos, seguindo a doutrina. Continuar os seus trabalhos, os seus trabalhos de iluminação, os seus trabalhos de iluminação. Voando sempre eu aparelho para os espíritos da escuridão, para ele receber o que nós recebemos, para eles receberem o que nós recebemos, a verdade e justiça. Amor, verdade e justiça, é que o padrinho está dizendo. É ruim pra quem fica, mas é bom pra quem vai. É ruim pra quem fica, mas é bom pra quem vai. E aí, patrão, vamos acabar. Nosso filho e nosso pai encontrar com a nossa mão, com seu filho e nosso pai, receba essa mensagem que eu vou te mandar. Receba esta mensagem que eu vou te mandar através do aparelho da Maria do céu do mar. Nunca se sinta sozinha, sempre estarei contigo. E lembra quem nos uniu, foi nossa querida madrinha. E lembra quem nos uniu, foi nossa querida madrinha. Quase uma pia. Lá do Mapia, era você, vai sempre olhar para quando chegar a tristeza, vai sorrir em vez de chorar. Para quando chegar a tristeza. Eva! Eva! Os pássaros sagrados chegam no ar. Salve, Gabriel Real!